4234, send back to call. Caju Transition. Quadro Golo 759 para o táxi, 187 a bordo, 355 de autonomia, alterna o galeão. Luna 759, livre táxi até o ponto de espera da 10, parte 1, Ninja no ponto de espera do 1-1895, a gente no 0 no 3. Livre táxi até o ponto de espera da 10 via parte 1 e Índia no ponto de espera do 2895, a gente no 0 no 3. Do 1759. Solo tomador com a saída de 223, atualização de cruzamento, estamos no parte 1. Livre, passarei 2223 a porta táxi. Livre, posicionado, 2223. Abraço 70, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 60 graus com 629970. Bom dia, informação em Golf, em curso a Golf, é o número 2 para Golf. Lima tem cabeceira no 0, Golo 759. A Lima tem no 0, 759. Azul, Fortune, Transform, Red, to copy. Gancho, Recife, Flat Level 350, via Orpiz Lu 17. Departure runway 10, after departure turn left, Boca departure, Caju transition, squawk 5457, departure Salvador control 119 at decimal 35. Serra. Segundo ao 9970, decolou os 30, chame controle em 119 do sinal 35. Bom dia. Não, 35, obrigado. Bom dia, bom fim de semana. Igualmente. Não. 649, copia. 649, copia. Autorizado posto seguro nível 360, da colégio da 110, com curva à direita, no perfil de saída da EL, Leda, Bidev. Aciona 5461, controle 119, decimal 35. Visual 360, pista 10, curva direita da EL, Leda Bidev, transponder 5461, controle 119,35. Correto, no 649, chama para um duplo estacionamento. Serra autorizado a alinhar e decolar pista no 7, 60 graus, 119 após o Lote Serra. Nosso amigo 2223 para o Fox, 6161 é o POB, corrija. POB 64, para o de 10 milhões de horas, você ativa o Salvador. 2223, a passarela de liberdade está no ponto de espera da 10, via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 1895, ajuste no 0, 13, bom voo. Passarela de liberdade, Pátio 1 e Índia, 1013, ajuste, ponto de espera do Salvador. 9935, bom dia. 935, obrigado, bom dia. Nada. Hotel Juliet Serra decolado aos 33. Transfere controle frequência 119.35 até a volta. Prato, transfere controle 119.35. Passando 2223, pronto, ponto de espera de saída. 223, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 70 graus, 12 nós, passarinho do 2223. Decolagem, passarinho 2223. 649, posição 11 para o curso de paralelo. Autorizado no 649, reporta da Tá para o site, 180 graus, meia dúzia nós, pouso autorizado, pistão 0, com 0,92. Vira pouso 0, com 0,92. Poderia confirmar cabeça, a pista alterada toda a extensão? Toda extensão, só a partir das 8h20 local, ou seja, as 11h20 que será deslocada a cabeça. Ok, grato. 80 graus, 629, livre pouso. Livre, meu Deus. Approve the taxi to hold in point runway 10, turn right via taxi India. As for the point, call tower 118-95, KLH-1013, have a nice trip. Estamos com 60 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia até Maracaju. Zero a bordo? 60, confirmo. Livre, pode ser até o ponto de espera da 10, e a parte 1 Ninja, no ponto de espera, chama a torre 1-1895, ajuste no 093, boa viagem. 3-3, chama a espera, 7-2-9-5. Muito obrigado, bom trabalho, até já. Alfa reporta de Juliette. Alfa reporta de Juliette, de Nova York. Nota azul 4134. Lima, bom dia pra cima. Bom dia, senhor. Alter Lima, tá no pátio 3, posição 3, Romeu. Solicitar reporte para a posição 01 do pátio principal. Autorizado Alfa e Yankee Lima, autorizado o início do reporte, reporta na saída do pátio 3. Afirmativo, iniciando o reporte, então chamará para ingresso do pátio principal na saída do pátio 3, obrigado. Bom dia, Lima, tem cabeceira no 0, 649. Tranquilo, 9300, copia. Tranquilo. Motorizado conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída Arbor, eleva. Após eleva, 11 hora, após direto conquista, conforme rota. 5475 no transponder, controle opera 1-1-9-35. Motorizado nível 200, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, perfil da água, transição eleva, após posição ao flor. 5475, controle 5935, após 1-9-3-0. 9300, cotejamento correto, reporta para o puxa acionamento. Reporta para 9300. Somos Salvador, bom dia, 2 1 2 7 9 6. 796, bom dia, confirma o horário do plano? Pro 25 da próxima, senhor. Estamos aqui na posição 4 Lima, no 4 3, chamação Golf. Quando possível, 2 1 0 para João Pessoa. O azul 2796, o plano só aparece pra gente aqui com meia hora da, de antecedência da, da OBC. Quando chegar o plano aqui, eu chamo pra cá. Grato na sua escuta. 796 na escuta para cópia. Eu tenho autorizado o nível 190, copia ou solicito 210? 190, copiamos. Seguinte, azul 2796, autorizado João Pessoa, nível 190. Decola da 10 com curva A, em esquerda, do perfil de saída onde? Via Golf 677. Aciona 0273 transponder, controle opera 119.35. Autorizado, João Pessoa, nível 190, economizado 10 com curva esquerda na Conde, depois da Eurovia Golf 677, acionando 0273, e o controle 119.35, circulando 2796, pátio 3, posição 4. Correto, 2796, chama pronto, puxa acionamento. Chamarei. Alô, Salvador, azul 9300 para pushback, acionamento remoto da 12 Lima. Autorizado, 9300, reposta da. Autorizado, comprado, 9300. Confirma 1-5 agora? Afirma. Livre taxi até o ponto de espera da 1-0, parte 3, parte 1, Índia. No ponto de espera, torre 1-1895. Ajuste 1-0, 1-3, boa viagem. Fazendo uma 3.3, Pátio 1, Índia, 1295, fazendo 300, beleza? Vamos lá. Paraná, bom dia. Hotel Confere, confirma a pista que decola e o pátio. Libere, direita, chame só Leona 2-1-1. 2-1-1-3-1-2. Leite papai, só instante, cópia. Visual da pista 1-7. O vento 090 graus, com 629 hertz de Luna Vanda. 3-1-2-1-2. Bom dia, Alfa, qual a cidade de Leite? Alfa, qual a cidade de Leite? Papai de Leite, para confirmar a radial do destino? Direcém, nível 120, decola da 17 com curva à esquerda, o perfil de saída Momo após DCT conforme rota do plano. 5462 no transponder, controle 1-19.35. Papai Gilete Papá, confirma o PLB. T02 a bordo, chama a torre para acionamento táxi de decolagem, boa viagem, ajustila 014. Colado de Salvador aos 1-3, mantenha 1000 pés corredor axé, tráfego em sentido contrário, helicóptero a 1500 pés, vindo em direção ao farol de Itapuã. Ainda com controle. Transfere aquele controle em 119.35, Eco Zulu Nova Andor. Olha o meu pé no axé, chamado 1935 está atento para a Hotel Juliette Serra da presente, tráfego pela direita, pista no 7, reporte tirando base até o Juliette Serra. Bacana na base, já. Juliette Serra. Repouso, quando será na 7, o vento 060 graus, 619, vamos salvar para o lado, até o Juliette Serra. Alô, 18, vou estacionar a frequência livre, um bom dia. 2796, mantenha o ponto de espera no 02796. Boa aí, Salvador, bom dia aí, nas 8, na hora, faço uma timbra, basicamente botei o trem baixo e travado. 9801, bom dia, o vento 70 graus, 070 graus, com meia dúzia nós, cabeceira deslocada em 380 metros. Já desloca mesmo? Afirmativo, vento deslocamento, cabeceira, Rio 98, Unona. Pouso autorizado no zero, Rio 981. Desde pouso, estou no zero, 981. Mantenha a posição, papá Juliette papá. Tráfico na final da 0-14. Mantenha a posição cabeceira no 7, papá Juliette papá. Deslocado em 380 metros, o seu ingresso será via Charlie à sua direita, ok? Já. Cavizola aí com o Rio na final, o Carneiro 727. Opa, Cavizola mais. Após a passagem, você pode ingressar à direita e prosseguir até a cabeceira deslocada e manter o azul 2796. E após a passagem do colega, a gente ingressa uma fina Juliette Papá, após a decolagem, após cruzar os 600 pés, condições de curvar à esquerda, agilizar o cruzamento do aeródromo. Fica atento à passagem do Cargueiro 727. Após a passagem, tem decolagem autorizada, pistão no 7, vento 90 graus com 08 nós, Papá Juliette Papá.